queria ter uma chance de te ver em minha frente, com um olhar tão deslumbrante e atraído em mim. E coragem pra falar-te do que sinto, do que penso, que te amo mais que tudo e que faço o impossível pra ter você, enfim. Eu queria estar contigo, ser amante, ser amigo, em todo amanhecer. Amo você, amo você. Modulam na cabeça e dilaceram o coração, e transformam em tristeza e desespero, e saber que meu destino é viver em pensamento deste amor. Eu queria estar contigo, ser amante, ser amigo, em todo amanhecer. Amo você, amo você. Somente sonhos, ilusões e pensamentos que modulam na cabeça e dilaceram o coração, e transformam em tristeza e desespero, de saber que meu destino é viver em pensamentos desse amor.